Terceiro, aprovado. Diga aprovado, irmão. Alguém aprovado é alguém que passou pela prova. Não tenha dúvida. Eles dão o nome de prova. Por exemplo, o Rally Dakar. O sujeito tem que levar o seu carro bem equipado, bem preparado, ele tem que ter investido, ele tem que ter pago a inscrição no Rally Dakar e ele vai participar de uma prova. Aquela competição é chamada de prova, uma prova. E é interessante que é no meio do deserto. É atravessando o deserto, ou de caminhão, ou de um carro muito potente, possante, ou de motocicleta. É uma prova. Ninguém sabe se vai sair do outro lado aprovado. Alguns morrem no meio do deserto. Alguns têm acidentes gravíssimos e não podem completar a prova e têm que voltar para a sua terra. Mas muitos, muitos, mesmo não sendo o primeiro a chegar, completam a prova. E ali eles são aprovados. Eu já enfrentei aquele deserto, eu já passei. Você foi campeão? Não fui campeão, mas eu cheguei do outro lado, então para mim eu fui campeão. Ser aprovado não é uma coisa que Deus traz sobre nós, como assim, um selo. Puxa vida, o Sóstenes é um rapaz tão legal, eu vou dar o selo de aprovado para ele, porque eu gosto demais dele. Não, Deus não vai fazer isso com ninguém. Puxa vida, aquela irmã, ela ora tanto, mas ela ora tanto, ela jejua, tem 15 anos que ela jejua, e ela ora demais. Eu acho que ela está aprovada, eu vou dar um selo de aprovação para ela. Não é assim que Deus faz. Puxa vida, aquele outro irmão lá tem dons, que é uma coisa impressionante. Como aquele irmão tem dons, como aquele irmão é usado por Deus. Como... vamos dar o selo de aprovado para ele. Não é assim que Deus nos aprova. Todas essas coisas podem ser dádivas de Deus e que podem ou ser simuladas ou realmente termos recebido dele. E não são dadas por Deus porque nós fomos aprovados. São dons de Deus, são presentes de Deus. Quando nós somos aprovados é quando passamos pela prova e chegamos até o final. E a prova é o deserto. A prova são as lutas, as batalhas desta vida. São problemas no casamento. São problemas financeiros. São dificuldades no relacionamento com alguém. São problemas de enfermidade, muitas vezes. As provas, elas vêm sobre nós de inúmeras formas. Eu me lembro, um casal que estávamos discipulando, certa vez, e fomos à casa daqueles dois algumas vezes e ministramos, e encontramos com eles, e um dia... aquela senhora falou assim: olha, eu continuo endividada, eu continuo cheio de problemas, não está adiantando nada orar, não está adiantando nada esses negócios aí, eu achei que fosse resolver e eu desisto. E realmente desistiram. Eles entenderam que o evangelho seria, eles vão seguir esse caminho e plim, todos os problemas serão resolvidos. O que eles não entenderam ainda, porque eles desistiram, mas nós não desistimos deles. O que eles não entenderam ainda é que aqueles problemas financeiros, aquelas lutas familiares, elas são a prova. Não é que Deus gerou isso. Bem, eu vou pegar o meu filho Rafael, meu filho Mateus, minha filha Ana Luísa e a Gabriela, e eu vou fazê-los passar por um deserto, eu vou largar eles sozinhos lá no meio da mata, e eles vão ficar sem o almoço, e quando chegar de tarde, de noite, eu vou deixar eles sozinhos lá na mata, e eu sei que tem cobras, sei que tem bicho, mas eu vou deixá-los lá, eles vão enfrentar lutas, dificuldades, mas eu vou fazer isso, porque vai ser muito bom para o futuro deles. Nenhum pai faz isso, muito menos Deus. Grande parte das provas são consequências dos nossos próprios erros. Algumas delas são consequência do pecado na terra. Outras delas são consequências da tentativa do diabo em nos destruir. E Deus permite algumas coisinhas para que a gente seja provado. E se permanecermos firmes, seremos aprovados. O Pai não nos põe lá no deserto, mas a nossa vida, os nossos erros, o próprio pecado, o próprio diabo muitas vezes nos leva. E Deus sabe, Ele está com um helicóptero lá por cima, um helicóptero silencioso, que ninguém vê. Estamos lá perdidos no meio da selva, no meio do deserto, mas Ele está por cima, ó, silencioso, olhando. Ninguém toca nos meus. Eles se embaraçaram naquele deserto ali, está difícil, mas eu não permito que o inimigo os toque. E ele fica de olho. Às vezes, pode até ser que um anjo mais afoito vai adiante. Deus, deixa eu carregá-lo. Não, deixa, espera aí. Se você ainda não assistiu, assista o filme As Crônicas de Nárnia. Tem lá um momento lá em que um dos valentes do exército lá vai para... E aí o leão diz, não, deixa lá, essa batalha é do Pedro. Espera. Mas ele está ali. Para ver eu e você firmes, perseverantes. Ó, não interessa. A prova continua, mas eu continuo adorando ao Senhor. Eu continuo louvando ao Senhor. Eu continuo exaltando ao Senhor. E saímos lá do outro lado. E o Senhor nos tem como aprovados. Agora, irmão, enquanto nós usamos a analogia ou a ilustração, a figura do deserto, das coisas da nossa vida, para entendermos o que é sermos aprovados, nós precisamos também usar a ilustração da escola. Se o aluno só for no dia da prova, ele faltou a todas as aulas, ele não leu o livro, ele não estudou, ele vai fazer a prova, ele não sabe das coisas, ele não será aprovado. No meio do deserto, nós teremos alguns que não serão aprovados. O carro virou, mas talvez é porque faltou a ele conhecimento. Ele não estudou a rota direito. Ele acabou caindo num pedaço que era muito perigoso e ele achou que não era. E aí o carro virou, capotou, ele se machucou, ou alguns até morrem. Cometeram um erro no meio do deserto porque não estudaram a rota direito, não sabiam as condições direito, talvez não tinham tanta experiência, são novatos que enfrentam de qualquer jeito. Deus vai nos mostrando, assim como Paulo orientou a Timóteo, você tem que estudar, Timóteo, porque para ser aprovado, mesmo que usando a imagem, a ilustração do deserto, você tem que conhecer aquilo por onde você vai passar, o caminho por onde você vai passar, aquilo que você precisa saber enquanto vai passar por aquele caminho, e isso diz respeito a estudar a palavra. Por isso, Paulo vem e diz assim, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Duas coisas que estão intimamente ligadas, irmão. Aqui Paulo está falando de duas dimensões, alma e espírito. Nestas duas dimensões funciona a mente, na alma e no espírito. A nossa mente, ela é o universo espiritual do nosso ser. Ela, na verdade, é o ambiente onde nós, como seres espirituais, executamos todas as coisas, Toda decisão, toda palavra, toda atitude nasce na mente. Eu estava assistindo uma reportagem de um rapaz que teve um acidente e teve a medula afetada, e o médico perguntava a ele: você consegue sentir a minha mão no seu pé? Ele não sentia. Empurra o seu pé? Ele não conseguia empurrar. E o médico disse: provavelmente a medula dele foi lesada, e os comandos da mente não chegam nos membros. Se nós não temos a mente cheia do Espírito de Deus, ou se a nossa mente é comandada pela nossa alma, a mente vai mandar estímulos para todo o nosso corpo, e nós vamos tomar decisões, nós vamos falar coisas, nós vamos tomar caminhos, nós vamos caminhar, mexer de forma errada. Porque a mente manda através da medula os estímulos elétricos que comandam todos os movimentos do nosso corpo, os voluntários e os involuntários. E isso acontece porque estamos em plena saúde, e o que vai resultar depende de que tipo de comando a mente deu. Se é uma alma atribulada, machucada, ferida, cheia de amarguras, cheia de problemas, então nossa vida vai ser cheia de problemas, de dificuldades, de embaraços. É interessante como Paulo fala assim: olha, é um obreiro que não tem de que se envergonhar. Não existe uma única interpretação para esse versículo, mas Deus vai revelando infinitas coisas. E uma das coisas que Deus nos revela nessa manhã é exatamente sobre a nossa alma. A vergonha é algo fruto da nossa alma. Então, se eu tenho vergonha de alguma coisa, provavelmente é porque eu tenho um problema naquela área. Não, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Mas por que você não vai? Eu não vou de jeito nenhum, eu não tenho sapato para ir. Mas como não tem sapato? Você tem, olha esse sapato aí. Não, esse sapato de jeito nenhum. Como é que eu vou chegar lá com esse sapato? É o que eu uso o ano inteiro. As pessoas vão olhar e vão ficar vendo. Gente, ninguém está vendo seu sapato. Ah, sim. Que vergonha que eu vou passar na hora que as pessoas olharem para o meu sapato e souberem que é o sapato que eu uso o ano inteiro. Mas ninguém está pensando, ninguém nem lembra que o seu sapato... Ah, lembra sim, é muita vergonha. A vergonha é um sentimento fruto das nossas feridas, que é fruto do pecado. Por isso Adão e Eva se viram nus e se envergonharam, porque eles estavam expostos. Mas quando Deus cura, quando Deus toca, a vergonha vai embora, irmão. Não tem vergonha mais. Vergonha de quê? Não tem complexo. Não tem do que se envergonhar. É a alma, mas é também o espírito. Porque se pecamos, se temos uma vida que não honra o Senhor, nós temos vergonha de chegar perto de Deus. E é a mesma vergonha do exemplo do sapato. O que ele vai pensar? Ele vai me olhar daquele jeito? O que ele vai pensar de mim?